Por Esquema, o retorno, Cosmic na viola. Vamos lá, mais assim, ó. Vem com o Nath Black, vem. A roça. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos, se imagino nua. Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se está pensando isso, por favor, não se ilude. Eu só quero uma noite de amor, com mais outras, só mais uma que passou. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vale o preço pra perder o sossego que eu tinha. Esse prazer, e por esquema chama nosso parceiro Ramon dos Teclados pra fazer essa com a gente. Chega pra cá, parceiro, e vem com nós. Deixa comigo, por esquema, na de Black, vai. Ser romântico às vezes ajuda, mas se fecha os olhos, te imagino nua. Talvez pareça uma como as outras, mais um filme que passou. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. A sua boca vai o tempo pra eu perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou o mar pra não ficar de vela. Os quatro Tamo junto, parceiro.